Antena Web Informação com Sara Freixo. Boa noite, bem-vindos ao Antena Web Informação. O governo prepara-se para dizer à Troika que não vai conseguir cumprir o déficit de 5%, o valor que tinha ficado acordado com a Troika em finais de agosto deste ano. Esta derrapagem é já a segunda, porque inicialmente o valor do déficit português estava colocado em 4,5%. As contas são do Diário Económico, que diz que o déficit de 2012 se deve saldar em 6,5%. O gabinete do Ministro das Finanças não confirma nem desmente esta notícia. O Ministro da Economia, Álvaro Santos Pereira, também não comenta a possível derrapagem nas contas do Estado, mas confirma uma redução nas exportações, em parte devido ao aumento do desemprego na Europa. O PS pede ao Governo para divulgar as contas públicas antes de as apresentar à Troika. Segundo o Partido Socialista, é importante perceber se a política levada a cabo pelo Governo está de facto a resultar ou se o avanço para mais austeridade é um erro. E amanhã é dia de greve geral. O secretário-geral da CGTP espera uma grande adesão à paralisação desta quarta-feira. Segundo o Arménio Carlos, o governo está de costas voltadas para o povo e para os trabalhadores e a favor dos grandes líderes económicos. O secretário-geral da CGTP diz que o governo falhou nas promessas que fez a Portugal e que deve, por isso, pedir desculpa. Esta é já a segunda greve geral convocada por esta central sindical em menos de 8 meses. O setor dos transportes deverá ser o mais afetado pela greve de amanhã. A TAP já cancelou 45% dos voos e no metropolitano de Lisboa a paralisação será total. A Transtejo e a Soflusa estarão em serviços mínimos, bem como a Carris. A CP estará também praticamente paralisada. A STCP funcionará apenas a 10%. O mesmo acontece com os Correios. Os portugueses, no entanto, optam cada vez mais por não fazer greve, porque não podem abdicar de um dia de salário. A maioria dos cidadãos concorda com a greve, muitos dizem mesmo que gostariam de participar, mas não podem perder um dia de salário para aderir à paralisação. Os sindicatos do setor da saúde recomendam aos utentes com consultas marcadas para esta quarta-feira que confirmem se os médicos vão ou não aderir à greve geral. Segundo os responsáveis pelos sindicatos da saúde, perspectiva-se uma adesão dos profissionais desta área acima de 75%, ainda que para muitos seja um sacrifício perder um dia de ordenado. A única garantia existente é de que os serviços mínimos vão ser assegurados. 3 estivadores foram detidos esta manhã durante uma manifestação não autorizada em Lisboa e uma 4ª pessoa foi identificada pela Polícia de Segurança Pública no Parque das Nações, em frente ao Hotel Tivoli, onde decorre o Fórum Transporte, Competitividade e Futuro. Juntaram-se cerca de 60 pessoas em protesto. Em declarações à Rádio TSF, o subcomissário da PSP, Jairo Campos, explicou que o comportamento dos manifestantes foi hostil à presença da polícia. Os estivadores empurraram alguns elementos da PSP e lançaram pedras às forças de segurança, o que obrigou à detenção de 3 manifestantes e à identificação de 1/4 indivíduo por suspeitas de arremesso de pedras. O representante do Sindicato dos Estivadores, José Gaspar, diz não se ter apercebido de qualquer situação de provocação à PSP e afirma que foi a polícia quem partiu para a agressão. Segundo José Gaspar, um agente esbofeteou um homem já algemado e outro apontou uma arma à cabeça dos manifestantes. O governo quer acabar com a indemnização compensatória à RTP, o dinheiro que o Estado dá a este órgão de comunicação para assegurar o serviço público. Já no próximo ano, este valor cairá para metade, cerca de 52 milhões de euros. Mas Miguel Relvas avisa que a RTP e a Agência Lusa terão que se adaptar aos novos tempos e antecipa que a televisão pública terá que passar a ser gerida só com o dinheiro da taxa de audiovisual paga pelos portugueses. O governo quer responsabilizar as famílias que abandonem os idosos nos lares ou nos hospitais. O ministro da Segurança Social já anunciou a ideia, mas ainda não se sabe quais serão as punições para quem abandonar um idoso numa instituição ou nos hospitais. Os trabalhadores da Caixa Geral de Depósitos e da TAP vão perder os privilégios salariais que têm. Já em 2013, os trabalhadores destas empresas públicas vão ver os ordenados reduzidos entre 3,5% e 10% para quem ganha acima dos 1.500 euros. A média de cortes é de 5%. Os prémios de desempenho e os subsídios de Natal e de férias já tinham sido cortados. A TAP está na mesma situação e os trabalhadores da Companhia Aérea Nacional devem também perder o regime de exceção que mantiveram durante este ano. Portugal está contra os cortes no orçamento da União Europeia para o próximo ano. Os cortes foram sugeridos pela Suécia e pela Alemanha e a ideia é apoiada pelos países mais prósperos da União Europeia. Mas para Pedro Passos Coelho e o seu homónimo polaco, O orçamento deve ser reforçado, de forma a fazer frente às dificuldades pelas quais alguns países da União Europeia estão a passar. As negociações terminam dia 23 de novembro. Angela Merkel reforçou ontem, durante a visita a Portugal, que o país não precisa nem de mais tempo nem de mais dinheiro para equilibrar as contas públicas. A chanceler alemã afirmou que não é altura para dúvidas sobre o caminho de austeridade que Portugal escolheu. Pelo contrário, Angela Merkel reforça que Portugal está a ter um desempenho notável e que é necessário acabar com a falta de confiança que paira em toda a Europa por estes dias. O jornal espanhol El País vai despedir cerca de um terço dos seus funcionários. A informação foi dada à agência France Presse pelo presidente da Comissão de Trabalhadores, Manuel González. Ao todo, 129 pessoas vão ser despedidas e mais 20, com mais de 58 anos, serão forçadas a pedir a reforma antecipada. Em Itália já morreram 4 pessoas e uma ficou ferida com gravidade em resultado das cheias que assolam o país. Centenas de casas estão destruídas, centenas de pessoas desalojadas e milhares de edifícios sem eletricidade. Os serviços meteorológicos já vieram avisar que o pior já passou e que o tempo deve melhorar nas próximas horas. Mas os bombeiros e a Proteção Civil já tiveram que usar aviões para conseguir chegar a determinadas zonas e resgatar pessoas impossibilitadas de fugir pela água que lhes bloqueava o caminho. Marítimo e Vitória de Setúbal empataram ontem no encerramento da 9ª jornada da Liga de Futebol. No Estádio dos Barreiros, o Setúbal marcou aos 16 minutos de jogo por Mayong e o Marítimo conseguiu o empate através de uma grande penalidade concretizada por David Simão ao minuto 60. Em Portugal também se festejou o título de campeão brasileiro de futebol. O Fluminense, onde joga o ex-internacional português Deco, levou o título para casa pela 4ª vez e Lucas Patinho, médio do Sporting B, festejou. Lucas foi utilizado durante 12 minutos pelo clube brasileiro na 3ª jornada do Brasileirão, mas depois veio para Alvalade, onde integra a equipa B do clube verde e branco. Lucas Patinho disse que viu o jogo pela televisão e no final festejou o seu primeiro título como jogador profissional de futebol e espera que o próximo seja conquistado ao serviço do Sporting. Este foi o Antena Web Informação. Muito boa noite. Até amanhã.